ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje. Nós vamos tratar de futebol, não apenas do futebol. O futebol é o ponto de partida da nossa conversa. Vamos tratar de esporte de uma maneira geral, da administração, o esporte como negócio, o esporte como paixão de torcedores, como uma manifestação cultural genuína, legítima do povo, em suma, o esporte de uma forma mais abrangente, num espectro mais amplo. E nós temos aqui no estúdio para tratar desse assunto conosco um torcedor de futebol, que é o Gustavo Mel. Temos também o Chris Gaffner, que é professor, é norte-americano, professor na Universidade Federal Fluminense, já está há mais de 2 anos, né, Cris? Cinco anos. E já vai partir do Brasil, agora vai para novos desafios, vai para a Europa, não é isso? Está se despedindo do Brasil. E o Alberto Léo, que é o nosso chefe do esporte aqui na TV Brasil. E eu dou bom dia exatamente ao Alberto Léo para começar, para dar o pontapé inicial nessa nossa conversa. Você esteve aqui durante a Copa para nós tratarmos especificamente daquele assunto. Hoje a coisa é mais abrangente, o assunto é mais amplo. Eu queria que você abrisse essa conversa aí. Bom dia, Golo. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, um abraço a você, ouvinte amigo da Rádio Nacional. Olha, o tema é muito bom e ele é muito oportuno, ele é importante. Porque por melhor que você faça um trabalho, seja em cada federação, em cada confederação, mas esse longo tempo no poder, ele acaba dando um desgaste natural. Então você precisa ter uma renovação, e a partir do momento que a gente cobra uma renovação na própria seleção brasileira, no seu treinador, no seu comando técnico, na própria presidência da CBF, por que não fazer isso também com as demais confederações? Então nós temos aí uma perpetuação do poder. E eu volto a dizer, por melhor que seja a gestão de uma pessoa, ele pode fazer lá os seus 2 períodos, 2 mandatos, e depois entra um outro presidente, ele pode até ficar como assessor, como colaborador, como presidente de honra, presidente emérito, lá o tiro que se quer dar, e ele pode continuar colaborando com o seu trabalho, assim, em qualquer confederação. E nós temos as situações curiosas e contraditórias às vezes, porque quando a gente fala em perpetuação do poder, por exemplo, o presidente da Federação Argentina de Futebol, Júlio Grondona, ele está no poder desde 1978, que ele é o presidente da Associação de Futebol da Argentina. Aí a Argentina chega na final da Copa do Mundo. E aí, é por causa da perpetuação do poder? Não. É porque você consegue ter uma geração de bons jogadores, de bons craques. O que aconteceu também com o nosso futebol. O Brasil tem 5 títulos mundiais? Tem. Mas nós tivemos principalmente o talento dos nossos jogadores do que a própria organização do nosso futebol. E eu dei um exemplo outro dia fazendo aqui o Mano da Bola com o Carlos Bosta. Nós fomos 5 vezes campeões do mundo. Você tinha Garrincha, você tinha Pelé, você tinha Didi, Nilton Santos. Em outra geração, Gerson, Jairzinho, Tostão, Romário, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. Então o talento do jogador brasileiro supera um problema nosso de organização. Agora, você ter realmente uma organização no setor, você ter um bom trabalho administrativo, como o Dúmio começou a fazer no vôlei, mas depois fica muito tempo também na confederação. Esse tempo demais na confederação ou em qualquer outra federação que eu sou contra. Aliás, o Nusman, inclusive, acabou indo para o Comitê Olímpico Brasileiro, para a organização das Olimpíadas, para isso tudo, que começa a misturar a bola. Exato, né? Você ao mesmo tempo preside o Comitê Olímpico, preside o comitê organizador da competição. Fica complicada a situação. Chris Gaffney, bom dia, dê o seu pontapé inicial aí. Bom, essa coisa de Nusman com 2 cargos é igual de Marinho com 2 cargos, como presidente do CBF e presidente do comitê organizador local. E para a primeira vez na história da Copa e na história das Olimpíadas, temos os presidentes com os 2 cargos. E não é por causa que isso acontece no Brasil, exatamente onde temos uma cartolagem tão engrenada no esporte aqui que realmente não dá chance para renovação. E pior que muitas das pessoas vêm de um pensamento anti-intelectual da ditadura militar, que vem assim resistindo qualquer profissionalização, qualquer abertura, qualquer desencadeamento da caixa preta, porque esse, como eles mantêm o poder no esporte brasileiro, que realmente mobiliza muito dinheiro. Então, pelas confederações do esporte no olímpico, o dinheiro vem do Ministério do Esporte, que passa pelas mãos de Newsman, que passa pelas mãos dos presidentes das confederações, que passa pelos treinadores, que eventualmente vão chegar lá no atleta. Se o atleta é contra essa política, obviamente ele ou ela não vai receber dinheiro. Igual, idem com todos os presidentes das confederações esportivas. Aí houve uma caça nas últimas eleições do Comitê Olímpico Brasileiro, do Newsman, caçou as pessoas que estavam votando contra ele, e particularmente nos esportes pequenos, de gelo, de hipismo, que eles queriam uma renovação. Não tem muita expressão, né? Então, não tem muita expressão. Muito. É muito fácil de tirar eles. Uhum. E Newsman veio com ações legais e subornos, até ESPN mostrou agentes do COB quebrando ou entrando nos escritórios da Confederação de Gelo para roubar documentos e tal. Então, as baixarias são infinitas, e a falta de perspectiva, a falta de pressão pela base, porque não temos muita tradição no esporte olímpico, realmente essa ajuda a manter as estruturas do poder que estão limitando o esporte brasileiro em todos os sentidos. Esse aspecto que você falou do Newsman é bem interessante, que você citou o Newsman também. O Newsman, quando surgiu, ele era a renovação. Agora não, você vê como é que a coisa está. O trabalho dele no vôlei foi fundamental, porque ele veio como um ex-jogador de vôlei, levantou o vôlei, que na verdade não era um esporte que tinha aceitação popular que tem hoje. O Brasil não disputava, ia para uma Olimpíada, ele não ganhava medalha nenhuma no vôlei, não tinha a menor condição de ganhar. Ele foi fundamental no início do trabalho do vôlei, no desenvolvimento do vôlei, na implantação da federação no Rio de Janeiro, depois da própria confederação. Colocou o Brasil numa primeira final de vôlei, que foi na Olimpíada de 84 em Los Angeles. Acabamos ganhando a medalha de prata. Pela primeira vez o Brasil sobe num pódio numa competição de vôlei. Agora, o tempo demais acaba desgastando. Acho que ele pode ficar muito bem como assessor, um presidente de honra. Seria justo ele ser o presidente do Comitê Olímpico, do Comitê Organizador da Olimpíada, mas você começa a ter uma renovação, uma própria mudança de mentalidade do Comitê Olímpico Brasileiro. É oxigenação, na realidade. Gustavo, você, para a sua participação inaugural também, como é que você vê essa questão? Que é, primeiro, eu acho que essa falta de oxigenação na condução do esporte brasileiro, principalmente no caso do futebol, porque é o grande esporte, se deve muito a essa administração viciada, a esse modelo administrativo. O Alberto Léo citou o exemplo do Grandona, que é presidente da AFA, da Federação de Futebol Argentina, já desde 78, mas nós temos aqui no Brasil o Zé Maria Marim, presidente da CBF, que também é daquele tempo, é do tempo da ditadura, não é presidente da CBF desde aquele tempo, mas estava lá, é daquela época, é um remanescente daquela época ali. E hoje nós estamos vendo essa grande renovação, é o anúncio do Dunga como técnico da seleção, ou seja... E do Gilmar Rinaldi como... E do Gilmar como, não é? O empresário de jogadores. Pois é, queria que você falasse um pouco. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Bem, quando a gente fala do futebol como cultura popular, né, sem dúvida que a gestão do esporte no Brasil, o modelo de gestão no esporte nos últimos anos no Brasil tem absoluta ligação com o que a gente tem chamado de elitização do futebol, né? E com o futebol cada vez mais negócio e cada vez menos encarado pelos gestores, pelas confederações, pelos patrocinadores, por todos, pelos clubes, inclusive, como uma cultura popular que pertence, né, à população, ao torcedor de futebol, né? E que o torcedor tem um papel preponderante nessa história no estádio, né? Agora, eu acho... tem uma lacuna aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente começa a falar e a criticar esse modelo de gestão de alguns cartolas que se perpetuam no poder e que eu acho que tem que ser absolutamente criticado, muitas vezes se aponta para um outro caminho que é, são diversas as expressões que são usadas, né? Às vezes a modernização, às vezes uma perspectiva de empresa, né? E que por vezes se aponta para uma elitização ainda maior. Né? Fala-se muito de empresários gestando o esporte e tal, quando na verdade isso reforça essa perspectiva de futebol como negócio. Então eu acho que a gente sai hoje da Copa, a Copa tendo sido a justificativa para um avanço absoluto nesse projeto de elitização dos esportes, sai num panorama muito pior do que a gente tinha antes de 2010, antes de 2007. Mas a gente tem agora a hora para começar a pensar novas formas de gestão do esporte, para além das que estão aí colocadas, né? Dessas duas vias que eu estava colocando. Tanto essa cartolagem da velha guarda, muitas vezes ligadas até a governos ditatoriais, falou-se no Grondona aqui, falou-se do Marinho, que teve a sua atuação durante a época da ditadura muito questionada também, quanto dos empresários modernos que olham o futebol como negócios, que pensam em balancetes, em lucro, e que não têm uma perspectiva de estádio, que é a do torcedor, né? De participação popular no estádio. A gente vê o Maracanã como um grande exemplo, na semana em que se anuncia que o consórcio, que agora parece que é o dono do Maracanã, né? O Maracanã que sempre foi o Maraca é nosso, né? Agora o João Borba... O Maraca é deles. Né? Parece que ele fala como se fosse o dono do Maracanã. E ele deu uma entrevista dizendo agora que a partir de domingo teremos, vejam vocês, lugares marcados nas cadeiras do Maracanã. O que é bastante complicado quando a gente pensa na forma como historicamente, geração atrás de geração, a gente aprendeu e forjou uma forma de torcer e de se relacionar com o futebol num estádio como o do Maracanã. É bem complicado e acho que o momento de ir para cima dessas ações e de questionar essas ações que, repito, só olham o futebol como um negócio, é agora. É interessante essa posição que o Gustavo levanta, porque a gente entra numa discussão que vai além da discussão administrativa, é uma discussão política e uma discussão até filosófica de como é que você encara essa manifestação que é o esporte. Não é só o futebol. O futebol como ponto principal, porque é o grande esporte de massa no Brasil. Mas o esporte, de uma maneira geral. Nós vimos, por exemplo, o estádio Célio de Barros. Ele foi pavimentado, praticamente cimentado, as pistas, pista com sensor eletrônico, caro. Quer dizer, por causa da Copa das Confederações. Depois voltou-se atrás e agora tem que recuperar aquele espaço ali. E é de atletismo. E os atletas continuaram treinando em volta do Maracanã, depois foram impedidos, estavam em volta do Engenhão. Em resumo, há uma compreensão que ultrapassa um pouco esse aspecto, Gustavo, do negócio, e passa a ser uma questão quase que política, ideológica e de fundo, entendeu? Ideológico, realmente. O que se pretende? O que você pretende com o esporte, com o futebol, com o atletismo, com natação, com o quê? O que o Brasil pretende quando se candidata a ser... O Rio de Janeiro pretende quando se candidata a ser a sede de 2016 das Olimpíadas e ganha? Então, como é que isso como é que você acha, Roberto? Você que trabalha dentro da TV, de esporte, da TV, como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Funciona de uma maneira um pouquinho confusa, né? Por exemplo, quando falava muito da reforma do Maracanã, e um parênteses, eu tenho uma saudade daquele Maracanã que eu frequentei quando jovem, quando adolescente, e olha, não saiu do Maracanã. Da geral do Maracanã. Saiu do Maracanã, duro, né? Saiu do Maracanã, arquibancada geral, e não é à toa que a gente está nessa profissão, que sempre gostou de futebol, de esporte em geral. Mas quando você teve toda a reforma do Maracanã, se falava muito em destruir o Parque Aquático Júlio de Lamare, e acabar também com o estádio de Célio de Barros. Ainda bem que você não se acabou nem com o Júlio Della Mare, nem com o Célio de Barros. Porque você ia pensar na Copa do Mundo, mas daqui a 2 anos tem a Olimpíada. Então você não tem lugar para treinar os atletas. E nós vamos ter uma Paralimpíada logo depois da Olimpíada. Então você não pode abrir mão de 2 centros importantíssimos, como são o Parque Aquático e o próprio estádio de Célio de Barros. Então, é tudo bem, acho importante o Brasil fazer a Copa, fazer a Olimpíada, tudo bem. Agora, você tem que também organizar, tem que ter uma boa estrutura, mas não destruir uma coisa que você já tem muito bem feita. Você que é estrangeiro, Cris, como é que você vê essa questão? Eu vejo uma mudança radical na ideologia do espaço que emite, né? O estádio do Maracanã emite significativos para a sociedade. Quando foi construído ou imaginado, o Maracanã... A intenção foi de construir um lugar que representaria a democracia brasileira, de certa forma. Uma forma elíptica, arquibancada aberta e pequenas divisões de classe até. Então, a grande massa da população podia ficar ou na arquibancada ou no geral. E tinha cadeiras cativas que financiaram o estádio e um palco para elite pequeno, 150 lugares no tribuno de honra. Hoje, o que vemos é um estádio que quer dizer somos consumidores, somos, nossos direitos são à venda. Então, quem quer assistir um partido de futebol, quem quer ir a um espaço público que foi financiado pelo poder público, nosso dinheiro, tem que pagar por esse direito. E a catraca virou filtro social no Maracanã. Então, essa ideologia neoliberalista está predominando nas cidades brasileiras, e particularmente no Rio de Janeiro. E se comparamos o que está acontecendo com o direito à moradia, se comparamos o estádio como a moradia do torcedor, o pobre está sendo expulsado, igualmente como estamos expulsando os pobres das zonas nobres da cidade. Então, o direito garantido à moradia é à venda na mesma proporção em qual o direito ao lazer, o direito humano de se congregar em espaços públicos, coisa mais antiga nas cidades do mundo, desde os tempos romanos, para se congregar, beber cerveja, carne vermelha, ir a um estádio e se esquecer da normalidade, isso foi já tomado de nós. Essa é uma ideologia particular que se reflete as novas arranjos espaciais, os novos simbolismos desse X Maracanã. Como você vê isso aí, hein, Gustavo? Ah, o Cris está tocando em assuntos muito importantes e muito caros, né? Quando a gente fala do Maracanã como um grande símbolo, um grande templo do esporte, do futebol no país, a gente fala de um estádio que foi construído com uma perspectiva de ser um estádio popular. Isso não foi à toa, né? Quando você pega aí os recortes de jornais e todo o debate que se tinha na época, que não se teve quando se demoliu o Maracanã agora em 2010, mas que na época se produziu um debate, com Mário Filho muito à frente desse debate, não à toa que o estádio hoje leva o nome de Mário Filho, se dizia com todas as letras de construção de um estádio que fosse majestoso, enorme, que coubesse o máximo de pessoas possíveis, independente de cor, raça, classe social. Isso era dito, isso era falado. Esse caráter democrático, realmente, esse caráter de espaço público. E quando você pega, hoje você vê o governo ou os atuais administradores do Maracanã, quando falam do Maracanã, a perspectiva é bem rasa, assim, como de um estádio, de uma construção. Para nós, que temos a compreensão clara de que é muito mais do que um estádio, de que se tornou um grande símbolo da cidade ao longo dessas décadas, a gente percebe que só se torna esse símbolo devido à sua à participação popular, devido à forma como o carioca e o brasileiro construíram aquele espaço ao longo dos anos, né? E aí eu vou dar um exemplo rápido, assim, né? Eu vou falar, eu tenho 31 anos, certo? Eu sou filho, meu pai nasceu em Ramos, foi criado na Vila da Penha, estudou no Pedro II, colégio público. Depois fez carreira na Petrobras, pública, até então essencialmente pública. E eu nasço numa situação de classe média, né? Classe média, eu vou estudar em colégio particular, já pós-ditadura, numa outra situação do ensino público no Brasil. Vou estudar num colégio particular, onde tenho meus amigos ali de classe média, morando em Botafogo. E que, de alguma forma, eu teria tudo para achar que aquilo ali é o Rio de Janeiro. Os circuitos que eu andava, os lugares por onde eu ia, o meu condomínio lá, do meu prédio, os espaços que a gente brincava e tal. Para além de alguns espaços públicos, eu posso citar como fundamental espaço onde eu me deparo com a cidade do Rio de Janeiro, o estádio do Maracanã. É ali onde diversos cariocas de diversos lugares da cidade, de municípios vizinhos, todos iam no domingo, independente, repetindo Mário Filho lá atrás, né? Independente de classe social, de região onde morava, se encontravam e aí se abraçavam, choravam junto. Por vezes até saíam no tapa, que era um problema e tal, mas enfim. É referência, né? Pois é, né? Mas enfim, era esse espaço onde as pessoas, os cariocas, se reconheciam a cidade. É, entendiam a diversidade da cidade e aprendiam a se relacionar através do futebol com a cidade. E uma aí... função social, né? Uma função sociológica, mais do que social, uma função sociológica. Claro, isso tem um caráter que historicamente ajudou a formar uma série de cariocas que hoje a gente está se perdendo, né? Hoje a gente está com essa perspectiva do torcedor consumidor, como o Cris estava colocando. Totalmente. O cidadão consumidor, né? O cidadão é o consumidor. A semana passada estava num evento no Museu da República e havia uma galera de São Gonçalo, com o Futebol Clube Caramba, garotos entre 14 e 17 anos de idade. Eu perguntei para eles, quantos de vocês foram a Maracanã? Nenhum. Nenhum tinha ido. Nenhum. Nenhum tinha ido. Isso era impensável. Quantos de vocês foram ver seu time de coração no Maracanã? Nenhum. Nenhum. Quantos de vocês conheciam uma pessoa que assistiu um jogo da Copa do Mundo ao vivo? Nenhum. Então já perdemos uma geração de pessoas, de cariocas, que não conhecem o que é o Maracanã. É. E não vão conhecer, porque a média do ingresso no Brasileirão é R$51. R$51 para assistir um jogo de má qualidade. Mediano, é um jogo mediano. Não é nem... O grave disso é porque me parece também que esse novo modelo de estádios, essas arenas caras, e que não é só a questão do preço do ingresso e da impossibilidade das pessoas mais pobres irem, é também a configuração do estádio que impede uma cultura torcedora que historicamente a gente criou, que num estádio onde só tem cadeira numeradas, para dar um exemplo, né, dessa configuração espacial, a coisa das cadeiras, e agora querem colocar com lugar marcado, também impossibilita essa forma de torcer. O grave é que essa nova geração, que porventura esteja indo ao estádio, ou que não vai, mas que sonha em ir, ela não conheceu o velho Maracanã, né? Ela não conheceu o antigo Maracanã. Então a gente corre um sério risco de daqui a 5, 10 anos a gente já ter configurado plenamente na cabeça dessa nova geração, que vai ser apaixonada pelo futebol do mesmo jeito, mas que o estádio é isso. E a gente vai ter todo um trabalho de ter que resgatar o que era o estádio e como era o estádio para nós, né? Para como foi para a nossa geração. E você chega num ponto curioso, Gustavo e amigos, você... Primeiro detalhe é o seguinte, então você vai ter a cadeira numerada. Agora, quem te garante que você vai chegar lá e o lugar vai estar vago para você? Quer dizer, primeira coisa, então, você não vai ter ninguém ali zelando o teu lugar. Duvido que você... Se você chegar lá faltando um minuto para começar o jogo, que a cadeira esteja lá esperando você sentar. Ó, eu aviso logo. Vai ter alguém logo no teu lugar e não vai ter ninguém para tirar. Você que é o comprador, você vai ter que brigar para usar o teu lugar. Eu aviso logo. Eu não vou sentar em cadeirinha marcada no Maracanã, não, hein? Pô, eu vou há 25 anos no Maracanã. Agora vão me dizer que eu tenho que sentar em cadeirinha marcada? Pô, vocês estão brincando, né? Não, e além disso, o teu lugar vai estar ocupado. Pô, chegar e encontrar alguém. Você comprou o ingresso, o lugar não vai ser teu. E o segundo, que os próprios clubes estão fazendo hoje em função dessa situação e como o Saldanha já dizia, todos de pires na mão, então eles querem fazer hoje um esquema chamado sócio-torcedor. Então você é para tentar baratear o preço. O ingresso está caro, sim. Dentro da nossa realidade, o ingresso de futebol está caro. Para você ver um jogo de futebol, o ingresso está caro. Agora, os clubes também não estão fazendo muita coisa para baixar o preço dos ingressos, então eles querem forçar você, não forçar, mas tentar induzir a ser o sócio torcedor, aí você vai ter uma série de descontos, e se você for menor de idade tem tanto, não sei o quê, se é estudante é tanto. Na verdade, então acaba ficando um ciclo vicioso. Na verdade, lá em Brasília, por exemplo, que tem uma grande torcida carioca paulista também, o sócio torcedor é uma figura muito presente. Eu conheço pelo menos uns 3 ou 4 sócios torcedores do Flamengo, que são sócios torcedores apenas para ir ao Mané Garrincha assistir jogo do Flamengo. Porque quando o Flamengo joga lá, o ingresso custa 120, 130, e eles pagam R$48. Agora, eu acho que o cara, como sócio-torcedor, não devia pagar nada. Ele já paga por mês, ele devia mostrar a carteira e entrar. Mas isso também já é outra discussão. Mas antigamente, Golo, lembrar o tempo que a gente era do Maracanã, torcedor e tudo, antigamente você tinha o seguinte, você tinha um campeonato carioca, você tinha um jogo Flamengo-Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo. Se o Vasco fosse o mandante do jogo, você, como sócio do Vasco, você não pagava ingresso. você tinha acesso àquelas antigas cadeiras azuis de baixo. Sim. Então você, sócio do teu clube, em kit com mensalidade, você não pagava o ingresso. Porque mostrava o teu time, a carteira do clube, entrava. Porque o teu time tinha o mando do campo. Então isso também acabou. Então você era sócio do clube e você tinha essa vantagem em jogos no Maracanã. Por fato de você ser sócio do clube, você não pagava o ingresso quando o teu time tinha o mando de campo. Isso também mudou, acabou, quer dizer... Outra, interessante, eu queria voltar um pouco na história aqui, a propósito disso, da ocupação do espaço público, que a gente falou aqui, o Gustavo se deteve disso, muito, muito interessante o aspecto, é que o Maracanã, quando o Brasil, quando ficou decidido que o Brasil sediaria a Copa, ou seja, a Alemanha perdeu a chance por causa da guerra, e o Célio de Barros conseguiu com o Stanley Rose lá em Paris, que fosse aqui no Brasil em 50, houve essa coleta de dinheiro público, um crowdfunding, para a construção do Maracanã, além do dinheiro público mesmo. Quer dizer, daí surgiram as cadeiras cativas, as cadeiras perpétuas, né? Essas coisas assim, as variações de acordo com a doação que você fazia para a construção do Maracanã. O Ari Barroso, que era vereador, era o defensor do Maracanã nesses moldes do Mário Filho, e o Lacerda, que era o jornalista de oposição, defendia a construção de um estádio em Jacarepaguá com 35 mil pessoas, para 35 mil pessoas, o que já mostrava uma posição elitista. Você vê como é que é curioso que na origem mesmo, antes até de se fazer a primeira fundação, lançar a pedra fundamental do estádio, já houve um embate ideológico e político que... Uma discussão em 1946, né? Quer dizer, bota tempo nisso, né? Exatamente. A discussão começa em 46, 47, a construção do Maracanã vai em 1948, agora você fazer o projeto do Maracanã, esse aqui é um trabalho do projeto, da engenharia, da arquitetura brasileira, um negócio tão bem feito, como é que foi destruído assim de repente? Porque não houve esse debate, não existe mais esse debate política aberta. Mesmo se o estádio do Maracanã fosse construído no Jacarepaguá, tudo bem, Lacerda teria ganhado o debate. Sim. Então, houve uma discussão aberta. Não havia nada nessa vez. Ninguém foi consultado. O que é o estádio que precisamos? Qual é a forma que vai ser identificado com a cultura brasileira de torcer as necessidades da cidade, os espaços públicos para serem mantidos, e porque não podemos ter mesmo outros empreendimentos públicos dentro do Maracanã? Escolas, hospitais, escritórios, centros culturais, museus abertos. Então, esse modelo é único, um pensamento único de maneira em que deve ser dirigido uma nova arena. Então, é tão tosca, é tão cheio de burrice e ceguismo, que vai numa linha só e todo mundo concordava, entre aspas, todo mundo, e as resistências nunca foram ouvidas, nem a população consultada sobre o que fazer com o maior espaço público da cidade. E todo esse processo, né, extremamente arbitrário e autoritário de demolição, porque foi praticamente uma demolição, ficou a carcaça do Maracanã, num processo, inclusive, que está sendo contestado na justiça e que o Conselho Consultivo do IFAM caracterizou como um crime. Mas, enfim, todo esse modo arbitrário e a maneira como, de alguma forma, a população assistiu a isso, fala um pouco sobre uma cultura política, me parece, de que na população se tinha ou se tem ainda em algum grau a percepção de que a política se dá em outra esfera, né? As decisões políticas se dão em outra esfera, nós, como a população, a gente assiste, né? Ou então nós, como consumidores, né? Nós podemos no máximo reclamar a um PROCON da vida, né? Mas isso não compete a nós, não tem debate para ser feito com nós, conosco, né? Eu acho que essa questão do Maracanã ser transformado em arena é uma tendência mundial, como é também a tendência mundial a elitização do espaço urbano e a gentrificação, como eles chamam, né, das favelas brasileiras, do Rio de Janeiro principalmente, essas favelas da Zona Sul, né? A gente já tem visto aqui no Tema Livre que o Vidigal, por exemplo, está fadado a ser a primeira ex-favela do Rio de Janeiro. Vai virar um bairro legal, porque vai ter acesso de ônibus, como Santa Teresa tem os ônibus pequenos e tal. Mas esse tipo de mentalidade na essência, vai... E curioso, porque ele é contra o que nós entendemos como cidadania e exercício da cidadania, e, ao mesmo tempo, ele reforça essa discussão. Ou seja, na medida em que você transforma o Maracanã numa arena e você transforma uma favela num bairro, você obriga as pessoas a reafirmarem nas ruas que o espaço público é um espaço delas e que elas têm o direito de conduzir o seu destino e não ficarem como meros espectadores no Maracanã, numa cadeira numerada, entendeu? É, de alguma forma foi isso que aconteceu, né? Porque me parece que o Maracanã, o processo do Maracanã, talvez tenha sido um dos principais embriões de mobilização que desencadeia em junho de 2013. Porque foi isso, a gente em 2010, você perguntava para os torcedores de futebol que conviviam com aquele Maracanã o que estavam achando daquele processo de demolição, e era absolutamente vitorioso a perspectiva de que o que estava acontecendo era um absurdo, era um crime, que não podia, que não podia, que não podia, e não foi feito nada, porque me parece que ainda se tinha uma perspectiva muito de assistir ao que estava acontecendo perplexo e de se lamentar ali no, nos bares, nas esquinas. Quando a gente chega em 2013, já crescente alguma mobilização para discutir o estádio do Maracanã, em 2012, e no final de outubro de 2012, duas semanas depois de Eduardo Paes ser reeleito prefeito da cidade, num processo que já desde janeiro se sabia o que era aquele projeto, porque a empresa do Eike Batista já tinha apresentado ao governo. Se guardou durante a época da eleição, porque provavelmente se tinha a perspectiva de que não seria muito popular. Quando chega em outubro, e os pais de alunos da escola que funciona no Maracanã, a Escola Municipal Friedenreich, uma das melhores escolas públicas do país, uma das 10 melhores públicas de ensino básico, abrem o jornal e sabem através do jornal que estão querendo demolir a escola deles. Quando os atletas e ex-atletas e baluartes do esporte, ou pessoas assistidas por projetos sociais, ou pessoas que trabalhavam nos projetos sociais, do Célio de Barros, do Júlio Delamare, abrem o jornal e sabem através do jornal que estavam querendo demolir aquilo sem ter nem falado com eles, ou quando os indígenas que tinham ocupado o antigo Museu do Índio, fundado a Aldeia Maracanã, dando alguma destinação cultural e até de moradia para aquele espaço que estava abandonado por décadas, sabem disso através do jornal, começa a ter algum tipo de mobilização. Os torcedores que já estavam discutindo o estádio, o Comitê Popular da Copa, o grupo do qual eu faço parte, que também estava com essa discussão, de alguma forma todos se articulam, todos esses grupos se articulam e começam a fazer um enfrentamento. E aí na audiência pública aqui no Rio de Janeiro, já há alguns anos, no domínio do PMDB, isso é muito claro, a audiência pública é só uma chancela do que eles querem fazer. Você pode ir lá, pode ter audiência, a audiência do metrô da linha 4 é um exemplo claro. Homologatória do que o governo quer. Todo mundo pode falar contra, mas eles vão e fazem do mesmo jeito, né? Só um rito jurídico. Quando teve a audiência do Maracanã, a gente colocou 600 pessoas lá e fizemos um barulho muito forte contra. E mesmo assim não conseguiram. Mas foi o início, né? Foi o início de um processo. Agora, uma coisa que eu queria lembrar é que nesse complexo todo que você falou aí, também estava situado o laboratório do Ministério da Agricultura, o laboratório que inspeciona e certifica a qualidade dos produtos que você consome no prateleiro do mercado, o Lanagro. E, curiosamente ou sintomaticamente, ele imediatamente se mudou dali, e era um laboratório que estava num sítio também, ali, instalado ali há décadas, e não tinha por que se mudar. Quer dizer, a Aldeia Maracanã resistiu e venceu, a Escola Arthur Friedenreich resistiu e venceu, o Júlio Delamare resistiu e venceu, o Célio de Barros também, mas o governo federal abriu mão e saiu fora, como se isso fosse um conluio realmente. Quer dizer, ali você está assinando, referendando, chancelando, né, a ação predatória ou a ação de mudança de perfil daquela área completamente. Isso que ficou essa impressão. Mas, Golo, importantíssimo colocar que houve vitórias, é isso, a Aldeia Maracanã venceu, a resistência no Célio de Barros do Júlio Delamare venceu, mas são vitórias parciais. São. Com exceção da escola municipal, que está em funcionamento e que permanece lá, todos você tem vitórias parciais. No caso do Célio de Barros e do Júlio Delamare, está acontecendo agora algo muito grave que a gente tem que começar a olhar, discutir e se mobilizar para contestar. O Parque Júlio Delamare foi fechado, o Célio de Barros permanece fechado, e agora tem um novo projeto, que não se conhece esse projeto, com exceção da Globo, que fez uma matéria sobre isso, dando poucas informações. Não se tem noção de como é esse projeto. O que se sabe é o seguinte: a pista do Célio de Barros será elevada para a construção de lojas e eventuais estacionamentos na parte de baixo da pista. Mas mais um negócio, na verdade. Mais um negócio. É. Ou seja, a arquibancada do Célio de Barros vai diminuir. É. Vai caber menos gente. O Parque Aquático Júlio Delamare vão demolir toda aquela parte de baixo da arquibancada para construir mais lojas. Do outro lado, vão destruir a piscina aquecida, onde as senhoras lá dos projetos sociais fazem natação e hidroginástica, para construir uma arquibancada modular para as Olimpíadas de 2016. Então, são projetos que continuam numa perspectiva de negócio para garantir os lucros e os interesses das empresas, fundamentalmente a Odebrecht, que controla o Maracanã, a poderosíssima Odebrecht, ainda violando alguns direitos, como, por exemplo, as senhoras da hidroginástica, que não sabem se vão poder continuar frequentando o Maracanã ou não. Alberto, essa questão do... Afinal de contas, a imprensa esportiva, ela também é partícipe dessa história, ela também é conivente, ela também tem a sua parcela. Eu acho que a imprensa esportiva precisava fazer um meia-culpa também, a imprensa em geral, mas a imprensa esportiva porque ela vive esse ambiente. A mídia em geral, nós sabemos que a mídia é sócia da FIFA, da CBF, na organização da Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Toda a mídia é sócia disso aí, por isso não reflete mais o que as ruas dizem. Mas o que a gente poderia fazer? Nós, inclusive, aqui como comunicação pública, como empresa de comunicação pública, o que nós poderíamos fazer? Como é que você vê uma solução para isso? Bom, acho que a princípio a gente teria que primeiro levantar realmente esses dados que o Gustavo está falando e ver. Não se pode, acho que eu sou contra qualquer você tocar tanto no Célio de Barros como no Parque Aquático Júlio Delamare. São dois locais de esporte importantíssimos, tanto para a prática do esporte como para a área social, ou a atenção que eles dão, o trabalho que é feito ali. Eu acho que, obviamente, a imprensa tentar fiscalizar, ver, apurar, brigar, discutir, não deixar que você comece a perder mais ainda setores importantes aqui da nossa cidade. E uma coisa que o Rodrigo levantou aqui, que é importante também, é a questão das transmissões dos jogos. Os jogos de futebol, você tem aquele período antes da televisão, da transmissão ao vivo, e depois da transmissão ao vivo pela televisão. Antes da transmissão ao vivo, você ouvia o jogo no radinho, você ia para o Canaã com o radinho para você ouvir. E depois que você inaugurou a era da transmissão dos jogos de futebol ao vivo, você parou de ir ao Maracanã para você ver em casa. Até porque começou a encarecer, começou a pagar direito de imagem, esse tipo de coisa, virou um grande negócio. E isso contribuiu para o horário, quer dizer, a alteração do horário das partidas de futebol, que no nosso tempo começavam bem mais cedo, e passou para 10 horas da noite. Quem trabalha no dia seguinte, como é que vai fazer para sair do estádio, né? Meia-noite? Você sai no dia seguinte, né? E o esvaziamento também pelos preços, porque você perde o interesse. A mobilidade urbana, tudo que trabalha contra você ir ao estádio. Como é que pode ser resolvido isso? Existe um retorno nisso aí? Eu acho, honestamente, eu acho hoje um pouquinho difícil, porque se você... Como é que começa isso tudo? Ok, então vamos lá. Quando você começou a ter o Maracanã em 1950, os jogos eram transmitidos normalmente ao vivo. Na época você tinha a TV Tupi, que foi a primeira TV do Rio de Janeiro, depois a TV Rio, depois a própria TV Continental. A partir de 1950, 51, quando a TV no Brasil começa, no Rio de Janeiro ela começa em janeiro de 51, então você começa a ter a transmissão dos jogos ao vivo. Tanto que o primeiro jogo transmitido ao vivo foi um jogo do Campeonato Carioca daquele ano. E vai até 60, quando os clubes começam a reclamar que o público não vai no estádio por causa da transmissão. Ok. E sem lembrar, só lembrando aqui, que a transmissão naquele tempo, a tecnologia daquele tempo, era aquela câmera dura, lá em cima, atrás das cabines de rádio. Era uma transmissão até curiosa, você trabalhava com duas câmeras em cima, e as televisões tinham pouquíssimo recurso naquela época, então você tinha que sair uma câmera e ia correndo para o estúdio para fazer um outro programa, e você transmitia rezando para não pifar que estava transmitindo o jogo. Então você narrava e rezava para não pifar aquela única câmera que estava ali transmitindo o jogo. Ok, então a partir de 60 se proibiu a transmissão ao vivo do futebol no Maracanã ou em qualquer outro estádio. Isso volta a acontecer em 87, quando você tem a Copa União, que foi a movimentação do Clube dos Três, a reunião dos grandes clubes brasileiros contra a CBF, e os clubes já precisando realmente de um setor, de um aporte financeiro maior, acabam acertando com a televisão. E a partir daí você começa a ter a televisão ao vivo. Evidente, a partir do momento que você paga, e os clubes dependem diretamente dessa verba da televisão, e hoje a verba da televisão é a principal fonte de arrecadação dos clubes, tanto que eles já pegam até verba adiantada de outros anos, aí você começa aquele negócio, quem paga começa a impor. Então eu quero jogar tanta hora, eu quero isso, eu quero aquilo. É evidente que o horário de 10 horas da noite é o pior possível. O meu futebol antigamente era 15 para as 9, no máximo 9 horas da noite. É você saiu do Maracanã, 15 para as 11, 11 horas, você saiu do Maracanã e ia para casa. É. Hoje você teve o famoso jogo Fluminense LDU, a final da Libertadores de 2008, aquele jogo teve prorrogação e pênalti. O jogo acabou, realmente tudo acabou, 1 hora da manhã. Quer dizer, acabou no dia seguinte, uma realmente. 1 hora da manhã, acabou, a LDU ganhou nos pênaltis, foi campeã da Taça Libertadores da América. É impossível você sair do Maracanã. 1 hora você sai do Maracanã, até você pegar a tua condução, chegar em casa, chegou 3:30 da manhã, 3 horas da manhã. Então, realmente, aí você vai voltar àquele ponto inicial, a falta de recursos dos nossos clubes que acabam precisando da verba da televisão. E desde 1980, 88, eles têm a publicidade na camisa. Então, eles hoje têm duas fontes de renda, tanto a publicidade na camisa e a própria renda da televisão. Mas cada vez os clubes estão em uma situação mais diferente e mais dificuldade. E você pega a própria administração dos clubes. Os salários são pagos, totalmente tudo fora de qualquer realidade. E a dívida dos clubes só faz aumentar. Pois é, isso aí a gente vai fechar, Cris, o nosso corolário aqui, que foi o início do programa, com essa administração do futebol. Esse exemplo, esse ciclo que ele acabou de citar, que o Alberto acabou de citar aqui, mostra claramente como é que o dinheiro é mal administrado, como é que a coisa é mal feita e como ela se distancia cada vez mais, como os times estão cada vez mais distantes do torcedor. E como é que o dinheiro não dá. Você tem dinheiro, direito de imagem, você tem o direito de transmissão do jogo, você tem o patrocínio na camisa, 3, 4 patrocínios na camisa, e você não consegue tapar o buraco, não consegue sequer pagar a dívida com a Previdência Social dos clubes. É um grande problema, é administração, que não quer dizer que tem que ser uma empresa, mas tem que ser profissionalizado, tem que ter mais transparência, pelo menos, e tem que ter mais ligação com o torcedor. É, o problema, em geral, que os clubes estão aproveitando, que não precisam de torcedores nos estádios para ganhar dinheiro, porque o lucro do time é entre 10% e 15% do lucro do time durante o ano vem da venda de ingressos. Assim, mesmo dobrando o número de torcedores, não vai impactar muito. Enquanto 25% a 30% é venda dos jogadores, outro 25% a 30% para direitos televisuais. Então, se vender mais um jogador, não precisa de ter torcedor no estádio. Então, tanto faz para o Flamengo prefere ter 10 mil pessoas no estádio pagando R$100 que ter 20 mil pagando 50, porque é mais barato para eles. Ganhando o mesmo, é mais barato ter menos gente no estádio. Não tem que pagar tanto de segurança, nem de garantia social. Então, esse modelo tem que se mudar, não sei exatamente como. E eu queria dizer que, outra coisa, que os elites dirigem todo esse processo. Estão dizendo que é uma tendência internacional. Mas isso não quer dizer que é bom. Então, essa tendência internacional, o que aconteceu na Inglaterra com a elitização de futebol lá, foi ruim para a cultura futebolística. É, não tem mais a mesma torcida na Inglaterra. Eles gostam disso, porque é muito mais lucrativo, mas Inglaterra é outra coisa. Brasil é uma coisa, Inglaterra é totalmente outra coisa. E podemos ver nas condições do Maracanã a qualidade de nossa democracia, tanto brasileira, tanto carioca. Então, como lidamos com nossos espaços públicos? Como é que tratamos os torcedores? Como todos são criminais em potencial, com PM, com metralhadora para matar muita gente se alguma coisa foge do controle. E a experiência geral de ir ao estádio, se trata o torcedor como um idiota, criminoso, cidadão de terceira classe. Tanto pelo transporte, tanto pela militarização do entorno do estádio, tanto pelo esvaziamento dos lugares do estádio. Não tem mais ambulante, não tem mais espetinho, não tem mais congregação no entorno do estádio. Você é forçado a ir por dentro do estádio para se alimentar, para ir ao banheiro, etc. Então, todo esse processo de mercantilização do futebol tem que ver com uma conjuntura de falhas em nossa democracia e nossa maneira de lidar com o cidadão para garantir os direitos humanos que são constitucionalmente garantidos, e vemos cada vez mais a ausência da politização do futebol. Então, porque ninguém quer politizar seu lazer, ninguém quer deixar ao lado essa coisa clubística, sou Vasco, sou Flamengo, sou Botafogo, para debater uma coisa em comum, que é futebol. Então é difícil de educar as pessoas para pensar em futebol como um ato político, que sempre é. É, e um detalhe, aproveitando que ele falou, a dificuldade que você tem para comprar um ingresso para ver um jogo de futebol. O que seria uma coisa mais ou menos simples, e lá vou eu voltar aí ao meu tempo de torcedor, mas uma época que você tinha no Maracanã, qualquer jogo era 150, 160 mil pessoas, você podia comprar, antes você ia no Teatro Municipal, tinha lá um guichê, tinha em Copacabana, tinha o Mercadinho Azul, tinha uma outra loja na Tijuca, ou então você chegava no Maracanã, fazia fila e comprava ingresso. Exato. Hoje você comprar ingresso é coisa difícil, e eu me lembro daquela famosa final Vasco-Corinthians do Mundial de 2000, o que o torcedor do Vasco sofreu em São Januário, que levou de pancada para comprar um ingresso para ver um jogo de futebol. Lá. Exatamente, para você ver um jogo de futebol, aquilo me impressionou bastante, aquelas imagens. Uma fila em São Januário para você comprar um ingresso para ver um jogo de futebol. O torcedor teve que chegar de madrugada, teve que apanhar, levar bomba, uma opção de coisa para comprar um ingresso para ver um jogo de futebol, que antigamente era a coisa mais normal e mais tranquila do mundo. Quer dizer, mas o que aconteceu em 2000 com a torcida do Vasco, acontece ainda hoje. Você não consegue comprar um ingresso para ver um jogo de futebol tranquilamente. E cada vez está mais difícil, na verdade, né, Gustavo? É, bem, eu estava lembrando aqui da Copa, final da Copa do Brasil, agora na fase final da Copa do Brasil, que o Vasco ganhou em 2011, que aconteceu algo mais absurdo ainda, né? Nessa de vamos facilitar o ingresso e tal, a internet aparece como opção. Uma opção bem-vinda, mas que não pode ser única, porque isso também caminha para militarização, porque as pessoas não têm acesso à internet. Aí... a torcida do Vasco, a grandiosa torcida do Clube de Regata Vasco da Gama, se formou ali a fila em São Januário para comprar ingresso. Quando iam abrir o guichê, o pessoal passou noite e tal, não sei o quê, os ingressos estavam esgotados pela internet. As pessoas passaram a noite lá, ou seja, um total desrespeito com o torcedor, né? É verdade. E essa perspectiva que o Cris colocou, né? Muito de que parece que os clubes agora, até com um olhar econômico mesmo, têm... a intenção de estádios mais vazios, né? A diretoria atual do Flamengo está sempre apontando para isso, né? É bem claro como eles têm esse discurso do futebol empresa, do futebol moderno e tal, colocam os ingressos lá em cima e muitas vezes tá obviamente apontando para um estádio mais vazio, né? Só que eles esquecem que a torcida não é um espectador. Essa é a coisa que eles não se lembram, né? A torcida é participante, e que torcida no estádio, torcida forte, torcida feliz, torcida popular, torcida que sabe torcer, né? Torcida que está acostumada a ir ao estádio, é sinal de time forte, é sinal de time chegando, ganhando. Isso fecha nas contas, nos balancetes econômicos, inclusive, no fim do ano. Quem faz a ola e quem grita na arquibancada é a torcida. E quem vai ser o consumidor da camisa do clube, da bandeira do clube, vai acabar indiretamente, ou diretamente, ajudando o clube. E uma perspectiva de que o consumo dos produtos do clube ou dos próprios ingressos só vai ser feito pelas classes mais altas. Quando isso é absolutamente falso, gente. Você vai ver lá o camarada numa situação mais apertada, que leva o filho, leva o vizinho do filho e tal, não sei o quê. Ele tem o caraminguá ali que ele faz de tudo para comprar qualquer souvenirzinho ali pro filho. É muita gente querendo consumir o clube, mas consumindo uma perspectiva saudável de participação junto com o clube, não numa coisa, né? Sim, e que seja aberto para todos, né? Aquela história, 50 mil pessoas gastando um real é mais do que 3 gastando 50. E os alemães conseguiram entender isso. Foram lançados hoje os custos pelos ingressos no campeonato alemão. E para ter um ingresso para todos os jogos do seu time, para ficar em pé, porque os estádios na Alemanha ainda podem ficar em pé, mesmo depois dessas reformas de 2006, pela Copa do Mundo ali, é R$ 537 por temporada, para ir a 18 jogos. R$ 537, que acaba sendo R$ 30 por jogo. Por jogo. Por jogo. Só que o salário médio ali é R$ 4.080 por mês. Uhum. Então, é um ingresso para assistir Bayern de Munique é menos que 1% de seu salário mensal. É. Mas aqui, o mesmo custo é R$ 51 por jogo, que sai 6% ou 7% do salário mensal. Então, esse é outro 7-1 que estamos sofrendo pelos alemães. E a suprema ironia e cruel ironia disso tudo é que o alemão está pagando para ver os brasileiros jogando lá no Bayern, jogando nos times alemães. Gente, para despedida, então, finalzinho aí, um meio minuto para cada um. Fala. Bem, o Cris falou dos modelos internacionais. O modelo alemão é muito interessante, onde você tem, inclusive, espaços e setores populares onde as pessoas podem ver o jogo de pé, as torcidas ali. Hoje você vê as torcidas no estádio do Borussia Dortmund ou de um Kaiserslautern são mais animadas do que as nossas torcidas elitizadas, embranquecidas. Acho que o momento é da gente começar a pensar qual é o modelo que a gente vai criar, né? E um modelo que seja fundamentalmente popular. E aí a gente olhando para o Maracanã, a gente tem que ter a consciência que o Maracanã, por incrível que pareça, ainda pode caber 100 mil pessoas. É, ainda pode caber sem ainda pessoa. Pode, é, basta verdade. Que tenha espaço sem cadeira. Com todas as limitações. Ironicamente, que o que falta no futebol brasileiro agora é criatividade. Ninguém imaginava outra forma de fazer as coisas que não fosse importar um modelo que não pertence a nós. Então, cabe à torcida brasileira de realmente se revoltar com essa situação e achar soluções criativas para o futebol brasileiro. Ok, Alberto. Falando no futebol brasileiro, apesar dos 5 títulos mundiais, ainda temos muita coisa para aprender. Bom dia, um abraço a todos. E nós temos que tomar cuidado porque a Alemanha já é tetra, hein? Né? Daqui a pouco a Alemanha vai ser penta também, se a gente não abrir o olho. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui, o Gustavo Mel, o Cris Gaffney e o Alberto Léo. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Um grande abraço, amanhã às 10h05 o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.